a solução pra ti. Não fique assim, isto é fase, vai passar. Não te lastimes, nem te desesperes. Prosperidade ainda vai alcançar. Aceite a vida como ela é. Viva a vida dando glória a Jesus. Pares no caminho.